62 com 1013. Autorizaria o seu 3662, voz esquerda para a ETAP? Autorizado. Ok, autorizado ETAP, grato. Decolado 115, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, irmão. Controle Salvador, web 6708. Objetivo 6708, contato radar, sobre o 330, vigilância. 330, vigilância, a senhora autorizaria a esquerda, Aracaju? Somente mantenha a saída PUC. Mantendo. Sim, o 3603 está livre do táxi até o ponto de espera da 110, à direita. E chama torre de 86 quando lá. Aqui o da ponto de espera está autorizado, 786 lá. Então, 3603, uma boa noite, obrigado. Ponto 4, próximo à esquerda, Juliette, portão 62. Juliette, portão 6884. Eu dirigi o 6708. Oi. Juliette Serra Tango, torre. Tudo bem, já. Está visual com a final da 17? Renato. Autorizado pouso 97, o vento é 180 graus com meia dúzia nós, Juliette Serra Tango. Tá. Salvador, muito boa noite, contato 3455, Libra nível 90 para a centena, Juliette Serra Tango. São 3455 sem identificação, desça via chegada Boff e ajuste no 013. Via Boff com 1013, 3455. Torretan 3603, muito boa noite, está pronto para o ponto de espera da 10. Torretan 3603, boa noite, autorizado a linhagem decolada 10, vento de 180 graus com 5 nós. Ciente a linha decola da 10, está 3603. Saída vai ser a Gole Transal Fito. Gole ou Fito? Serra Tango, no solo 20, livre táxi para o pátio da companhia. Boa tarde, obrigado, bora. Boa. Objeto 6708, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite, é bom. Pronto. Controle, boa noite, são 3603 na fechada da EL, se possível ajudaria se pudéssemos lá da EL. 3603, contato radar, saber para o nível 380, oi da EL. Da EL, grato, são 3603. Azul 40 70, na sua escuta livre 22 para o 150. 140 70, acende identificação, dessa via, chegada Mari, ajuste no 0 no 3. Via Mari, São 3603, chama Centro Recife, frequência 12288, alterna 13325. 288-3325, tá 3603, obrigado. Meia-meia-dois autorizado, final pista no zero, sem glide, reporte estabilizado. Motor estabilizado, em nave da 1-0, para 3662. Momento, 3, pronto, corte. Romeu no 3 está autorizado 400 para Brasília, na PZ 97. Decola a curva à direita, saída é a gole, transição fito. Aciona 5126, controle 19.8. Passando aprovado para Brasília, VPZ 197, decola 1-0 curva à direita, saída gole, transição fito, cola 26, controle Salvador 19.8, o gol no 6-1-3. Correto, chama para o push e acionar. Veja uma coisa pronta, vem. Portal 3455, solicita se possível fazer o arenado para 10. Após a posição pelo, vou para o Serveta 366.3455. Dessa via, reporte estabilizado na final. Após pelo, 366, repassar estabilizado na final do arenado da 10. 3455, obrigado. O azul 4070, após etapa, pode voar o 366 também, controle? Não, após etapa, seu voo 368. Ok, 368 após etapa, obrigado. Controle Salvador 07627, boa noite, vai passando 190, restrito 110, informação cargo. Jet 6727, identifique, desça para o 050, chegada a BOF. 050 na BOF, 6727. Passando o Servitor 366, visual já capitou no 0, tá 3662. 3662, chame torre 1-8, decimal 6. 118-6, tá 3662. Controle Salvador, boa noite, adianta Brasil 6310, sente informação Tango, cruzando 220. Jaca 6310, identifique, desce e mantenha 050, chegada Mare. 0220, descendo ao 050, identificou, tem pegada Mari, 6310. Boa noite, eu tava 3662, passou a Serra Vitor 372, baixado, travado, visual. Tava 3662, autorizado pouso, pistão no zero, vento de 180 graus com meia dúzia anuais, primeiros 90 metros, indisponíveis. livre, pouso na pista 1-0, ciente dos 90 metros, San 3662. Zero, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, com ajuste no 0 no 3. Pode manter o perfil, só? Se eu manter o perfil, só vai ser o número 4 na aproximação. Então tá bom. O número 4 então, sem problema. Mantenha então a descida até o 040, o programa espera sobre o Serra Vitor 368, o número 4 na aproximação, ou 4070. É o seguinte, eu sabia de espera, entendeu? Que era o número 4, agora com espera, então solicita voar direto do 366. Aguarde, objeto 6727, qual a velocidade? 320, com redução para 250, 6727. 6727. O azul 4070, a princípio, conforme instruído, pro do servidor 368040. A pro do 368, desce ao 040, azul 4070. Tá 3455, chame turno, 18 decimal 6. 18657. Oi, Salvador, muito boa noite. Então, 3455, uma milha do 372 embaixo travado. 3455, continue a aproximação para 1-0, é o número 2, aguarde pista livre, 150 graus com 5 nós ao vento. Continuando aguardando, 5-5. Avianca 6310, solicitando a presente agora em TAP. Avianca 6310, autorizado TAP. Autorizado em TAP, grato, 6310. Boa. Após o Serra Vitor 368, libera o 366 por 4070 da Azul. 4070, da presente autorizado, 366 descendo para 2500, reporte final. 24070. 76727, desça para o 030. 030, 6727 da web. Metros indisponíveis. Livre pouso 90, tá 3455, ciente da display. Alfa Índia para o box 2 na sua escuta, tá 3662. Última 727, reduza para 1970 nós. A presente da subdetoração mantém a PRO limitada pelo localizador. Redução 170, mantém a PRO limitada pelo localizador, 6727. Avianca 6310, redução para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, Avianca 6310. Desça para 2000 pés. 2000 pés, 6727, confirma ótimo, por padrão agora, Mi 13. Beleza. Controle, Avianca Brasil 6310 vai atingir 050. Gente, 6727 dá presente curva esquerda na proa 140. Reporte estabilizado localizador 6727. Esquerda 140, reporte de localizador 6727 web. Tenem 6310, desça para o 030. Livrando 050, descendo 030, Avianca 6310. Azul 4070 já interceptou a sinal da aeronave? Afirmo. Corre 286. 286, obrigado. Autorizado, show itálico. Chama a taxa do nome não. O Serra Vitor 372, visão. Azul 4070, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, vento de 150 graus com 4 nós, cabeceira no zero, deslocado 90 metros. Gente, está deslocado então 90 metros, está livre o pouso na 10, 4070. Guarulhos 360, lá de cá. Mas escuta. Cruza para 1709. Está cruzando 030, descendo para 2000 pés, reduzindo 1709, Avianca 6310. FJET 6727, boa noite, continue a aproximação para 10, aguarde liberação para o pouso, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Glide, tráfego a 105 milhas. Ciente, autorizado, Avianca Brasil 6310. Para o início do táxi, o Gol 1613, temos 60 a bordo. Alteramos com fins com 4 horas. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, chama Torre 18 meia, quando pronto. Ok, livre táxi até o ponto de espera da 10, quando lá 18 meia-dúzia. Não meia Torre 18 meia, Avianca 6310, uma boa. Torre Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, 3 milhas, 2 pés, um trem baixado de trabalho. 63-10, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso, vento de 170 graus com 7 nós. Aguarda liberação, adianta 63-10. 6727, autorizado pouso na pista 10, vento de 170 graus com 7 nós. Ele pousa na pista 10, 76727. Identificação, chegada Mari, desça para 2.000 pés, 1013. Identificou, chegada Mari, desça para 2.000 pés, 3258, 1013. Webjet 6727, no solo aos 4.2, ao liberar a pista, chame 121.9. Liberando 219, por favor. Avianca 6310, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre 6310. Avianca 6310, autorizado pouso, pista 10, vento de 170 graus com 5 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Sentido da cabeceira deslocada 90 metros, Avianca 6310, livre pouso no 0. Táxi Alfa e Índia ou Juliette, portão 4, na escuta. Alfa e Juliette, portão 4, a gente tem essa deixa. O azul, próxima esquerda, Juliette, autorizado, portão 9. E próxima esquerda, autorizado, Juliette, portão 9. 3, ponto de espera, pista 0, visual aeronave na final. Número 3, após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter não no 0. Após o tráfego na curta, nem mantendo a zero, vou no menos 3. Solo 185 já está pronto para o pushback. O DEA inicia e aguarda o cliente. Aqui, qual é o seu portão? Portão 612. Quero 612, aguarde. Ok. Avianca 6310, no solo aos 44, libere a direita, chame o solo 121.9. Libera a direita, 129 após 6310. Solo Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, livrou. Que táxi livre via Alfa e Índia, portão 1. Táxi Alfa e Índia, portão 1, Avianca 6310. O 85 agora autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi, está pronto a cópia. Pronto, não escuto.